No final da manhã de sábado, equipes do grupamento tático do 14º BPM realizaram a prisão na rua Vicente Navalesco, no bairro Três Lagoas. O indivíduo foragido da comarca de Toledo, acusado de homicídio. Segundo informações repassadas pela Central de Operações da Polícia Militar, Alan Keito Nascimento, de 24 anos, tinha um mandado de prisão oriundo pela comarca de Capanema. O soldado da Polícia Militar que realizou a prisão, Souza, conversou com nossa equipe. A equipe tática teve uma informação via 190, onde no bairro Três Lagoas havia um elemento, segundo informações, esse elemento era foragido. Tinha um mandado de prisão na cidade de Capanema. Deslocamos até o local, a proprietária da residência, mãe dele, permitiu que a equipe adentrasse ao local. Foi feita a abordagem a esse elemento. No momento ele mentiu o nome da equipe, após nós consultarmos o nome dele frente à rede do 14º, tinha um mandado de prisão contra o mesmo por artigo 121, homicídio. Aonde que foi esse homicídio? Na cidade de Capanema, ele deu... O que ele relatou quando questionado por vocês sobre essa morte? Ele não relatou contra a morte para nós, segundo ele até mentiu o nome, ele deu o nome do filho dele para tentar ludibriar a equipe, mas com o auxílio do Copom nós conseguimos descobrir o nome dele, foi dado voz de prisão mesmo e encaminhado à 6ª STP. Uma cena curiosa que vocês estavam relatando aqui é que o indivíduo foi fotografado pela mãe embarcando na viatura, Segundo ela queria que o filho dela chegasse segura até a delegacia, então ela fotografou mesmo entrando no cambrão da viatura. E ela ia guardar essa cena e provavelmente ela queria ver o filho dela preso. Ela desconfiou da equipe e através de vocês agora das imagens ela vai ver que o filho dela foi entregue na delegacia. Alan foi entregue na 6ª SDP e agora está à disposição da justiça. A acusação contra ele é pelo artigo 121, homicídio simples, expedido pela Vara Criminal da Infância, Juventude e Família de Capanema. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.